ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre. Apresentação Luiz Augusto Golo. Hoje é sexta-feira, dia 27 de junho, está entrando no ar o seu Tema Livre. Hoje nós temos o prazer de receber aqui mais uma vez nosso parceiro, nosso companheiro André Fernandes, da Agência de Notícias das Favelas, que chegou aqui a primeira vez, assim, indicado, convidado, ninguém conhecia e tal, e aos poucos veio ganhando espaço, ganhando o afeto, o carinho da turma aqui pelo trabalho que desenvolve. E hoje o reconhecimento, eu vi ontem, feliz, eu vi na internet que você, a Agência Nacional das Favelas, vai ganhar a medalha do Tiradentes da Assembleia Legislativa, não é isso? É, muito feliz, Golo. Pô, bom dia para todo mundo aí, bom dia, nossos ouvintes aí, daqui do programa do Golo, Tema Livre. É um prazer estar aqui mais uma vez. Tive o prazer hoje também de convidar aqui dois amigos, parceiros, colaboradores da Agência de Notícias Favelas. E esse reconhecimento é um reconhecimento que eu esperava que um dia acontecesse realmente, porque a gente vem trabalhando por isso, para isso. Feliz também por ter sido, através do deputado André Lazzaroni, que é um amigo de muitos anos, que eu conheço há muitos anos, que faz um bom trabalho, é um bom parlamentar. E é isso, estamos aqui com nossos companheiros para, infelizmente, o último programa. Estamos aqui com o privilégio de estarmos novamente aqui com você. Obrigado mais uma vez por esse convite. Não, nós é que agradecemos aqui. Aliás, quero registrar também os dois acadêmicos que vieram, né? Normalmente, quando a gente fala de favela, a gente imediatamente associa a academia, sabia disso? Porque é incrível, porque a academia se debruça sobre essa questão das populações, principalmente as populações urbanas, excluídas nesse momento em que se redesenha o desenvolvimento urbano das cidades no Brasil e no mundo, de uma maneira geral, né, da globalização da economia, tudo isso que influi nesse novo modelo de desenvolvimento urbano, a academia volta-se mais atentamente para isso, e não só nos aspectos de arquitetura, urbanismo, sociologia e tal, mas até na filosofia, que é o caso aqui dos dois. Até na filosofia eu falo isso, mas a filosofia estaria em primeiro lugar nessa discussão. Estão aqui conosco o Guilherme Celestino, que é professor de filosofia, e o Frederico Granisso, pesquisador em filosofia. O Frederico, você não é brasileiro? Sim, sou brasileiro. É brasileiro? Brasileiro, carioca. Mas você é de carioca? Carioca. Engraçado, eu olhei aqui e pensei que ele fosse um equatoriano ou colombiano que veio para a Copa e acabou ficando. É pelo jeitão, mas é carioca mesmo. Carioca, legal. Carioca. Eu também sou carioca, só que quando eu ando na rua, eu pensei que eu sou gringo agora com essa Copa aí. Todo mundo acha que é. Você também, né, André? Você já passou, o André já viu isso em loco. Muito bem, vamos abrir então com vocês aí, a academia, para vocês falarem um pouco dessa... Eu sei que vocês são dois colaboradores da Agência de Notícias das Favelas, e eu gostaria que vocês situassem a importância dessa agência no contexto da mídia, não só da mídia alternativa, mas principalmente da mídia como um todo, porque é um bloqueio muito grande da mídia convencional. Você que vai abrir, Guilherme. Deixa eu então, primeiramente, muito obrigado de estar aqui, tendo a oportunidade de estar conversando com vocês nesse programa. Bom dia para os telespectadores também. Eu acho muito bem notado essa referência, essa ligação entre esse vínculo entre as favelas e a academia, que, sem dúvida, se formos olhar para os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, é uma tendência crescente. Eu diria que tem várias questões aí, várias coisas para a gente pensar. Qual é o papel das periferias na construção da nova situação mundial, da nova ordem mundial? Qual o papel dessas das diferentes comunidades e especialmente com o papel da favela. Me honra muito ter trabalhar junto, ser amigo do André Fernandes, de estar em contato com a ANF, porque é um projeto que realiza uma integração na mídia, numa espécie de mídia alternativa e num momento onde se está construindo uma democracia, quer dizer, já temos uma democracia no país, mas ainda tem muito que ser feito. Então, a voz das favelas, que não é por acaso o nome do jornal do jornal impresso, é algo assim que precisa fazer parte do diálogo, do debate do público. Então, é uma honra estar podendo colaborar de alguma forma para essa construção aí. Você sabe que essa questão da voz das favelas é uma coisa que transcende a agência, a própria ANF. Eu acho que ela já vem atender a essa lacuna que havia, né? A gente vê o movimento como o do André Constantini, aliás, eu acho que só tem André nessa parada, né? É o André Lazzaroni, André Fernandes, André Constantini, André Ramos. É uma andrezada. O Favela Não Se Cala, que é justamente isso. Quer dizer, o Favela Não Se Cala é legal, agora precisa encontrar eco, precisa encontrar o meio, o caminho que a favela vai se fazer ouvir, né, não? O André Constantini, eu vejo ele um pouco daquilo que eu fazia na época do movimento Favelania. E na época do movimento Favelania, eu era um pouco mais, menos flexível do que eu sou hoje. Então, o trabalho que ele faz é um trabalho de ir nas favelas, de falar e tudo mais. Mas é exatamente isso que você falou, não tem eco. E assim, a minha tristeza é que às vezes as pessoas tentam criar movimentos dentro das favelas e não se unem. Esses movimentos pequenos das favelas em detrimento a uma coisa maior é o que na realidade faz com que, infelizmente, a gente não chegue a lugar nenhum. Por isso, quando você abre o editorial da Agência de Notícias das Favelas, que é um editorial curto, simples, a gente fala justamente sobre essa máxima do latim, que é dividir para dominar. Uhum. Né? Divide et impera, que você, na realidade, você a elite, né? Para a elite é muito legal que você possa manter essa população mais pobre, que poderia se organizar, desorganizada e com grupinhos pequenos em detrimento de uma coisa maior. Então, a proposta da Agência de Notícias de Favelas é que a gente agregue cada vez mais e que a população se apodere e, se apoderando, se empodere. Certo. Então, essa é a proposta da agência de notícias. Por isso que, assim, eu atualmente estou muito feliz, porque o trabalho só cresce, o número de colaboradores aumenta a cada dia. O livro que eu lancei, que era já tinha essa intenção de ser uma semente, está sendo traduzido para o italiano, para o inglês. Eu estou indo para Portugal agora em setembro. E de Portugal vou a Londres também para fazer o lançamento do livro. Legal. Que é, na realidade, a porta de entrada para todo mundo que quiser participar. Perseguindo um Sonho é o livro do André Fernandes, que conta toda a trajetória da luta dele, que é uma luta de mais de 13 anos, é uma luta de uma vida, nas favelas, e agora, de uns 5 anos para cá, com esse negócio da pacificação, isso ganhou uma visibilidade, né, André? Muito mais visível para toda a sociedade, no mundo inteiro. Eu queria que o Frederico falasse um pouquinho também. Bom dia. Bom dia. Diga lá. Tive a oportunidade de trabalhar com o André, na Agência de Notícias das Favelas. Eu acho que desenvolve um papel importante, de fato, por estar gerando aí um acesso à mídia, né? Uma criação de mídia, né? Uma criação de mídia independente, uma criação de mídia popular. E eu acho que a gente está na época da informação, né? E isso é importante, você ter esses focos de formação de mídia para poder gerar uma dividir esse quarto poder, né? Que é o poder da comunicação. Como é que vocês dois veem esse posicionamento ideológico e editorial do jornalismo brasileiro? Aí eu incluo televisão, rádio, imprensa, jornais e revistas, essas coisas todas. Claro, por acaso ontem eu estava assistindo um programa jornalístico do futebol lá no Sport TV, que eu estou gostando muito, extraordinário, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Não. Muito interessante, que são debatedores, um historiador, um cronista, não é exatamente tipicamente uma mesa redonda típica. Não é só o pessoal de futebol. Não é só o pessoal de futebol. É mais ou menos como a gente faz aqui, né? Assim, uma mistura. É bem legal essa. E eles levantaram o Chico Sá, que é um cara assim muito perspicaz, dentro da grande mídia, Sport TV, conseguiu levantar um tema espinhoso, que foi esse tema justamente dessa relação entre poder e mídia, que no Brasil é uma coisa muito complicada. Se a gente lembrar, a informação de que basicamente quatro, dependendo da conta, seis famílias dominam no último século, praticamente, dominado por essas quatro famílias. Né? É. Então, nesse contexto, onde praticamente você tem muito uma informação que circula dirigida por muito pouca gente e tendo uma penetração nacional muito grande, criação de outros mecanismos, como graças à internet, graças, por exemplo, à rádio pública, à TV pública, onde não só a informação vinculada dessas quatro famílias, já é uma atividade que tem um papel político muito grande na democratização da informação. É verdade. Você sabe que há uma... Ontem nós fizemos um programa aqui sobre o Marco Civil da Internet e a Política Nacional de Participação Social, o decreto da presidenta Dilma, no dia 23 de maio passado, em que praticamente ela conclama, na verdade, aquele decreto não abre a porta, ele só institucionaliza isso aí. E uma das discussões paralelas que se travaram no programa de ontem foi essa discussão sobre a institucionalização dos movimentos sociais, sobre você cooptar, de uma certa forma, para esse Estado, o Estado legal, esse Estado velho, esse poder antigo, arcaico, anacrônico que a gente vê. Sarney vai ser candidato, não vai ser candidato? Olha que dúvida cruel, né? Esse tipo de coisa, não é verdade? E você tem o novo, que é muito, muito dinâmico, muito rápido. André, você com essa iniciativa do Lazzaroni de passar de conferir uma medalha para a ANF, você não receia que a ANF, a agência, esteja se institucionalizando, ganhando uma cara dentro desse Estado em que a gente, contra o qual a gente vem batalhando, e isso pode servir para contaminar de alguma forma, pelo menos a imagem da agência, não? Olha, eu acho que muito legal, porque a gente tem um trabalho muito colaborativo, né? Então, imagina, são 200 pessoas. O meu sonho é que em algum momento, em cada favela do mundo, a gente tenha um colaborador. E a gente dá liberdade para o colaborador escrever. Então, assim, tem pessoas que já escreveram coisas que eu talvez não quisesse que tivesse sido publicado, mas a gente... Isso é o nosso papel democrático que a gente tem da nossa organização. É o que a mídia perdeu, entendeu? Né? Então, a gente tem essa possibilidade da gente ver lá alguma coisa publicada, que a pessoa vai distribuir aquilo nas mídias dela e pode acontecer, como já aconteceu, de ter 2.000 pessoas que vão curtir lá aquela publicação, vão ler e vão gostar e vão compartilhar. Ou então a pessoa pode escrever alguma coisa e não ter eco também, entendeu? Não acontecer nada. Então, realmente, a agência de notícias das favelas, na realidade, se a gente quer chegar no mundo inteiro, é uma coisa fato, né? A gente precisa de recurso. Eu não consigo rodar um jornal com 50 mil exemplares se eu não tiver um mínimo de capital para poder fazer isso acontecer. E aí nós precisamos de visibilidade, nós precisamos de credibilidade. Uma medalha Tiradentes nos dá uma credibilidade ainda maior do que nós já temos. Agora, a essência a gente tá lá, aquela linha editorial que está lá escrito, que está publicado lá e que a gente não vai perder nunca. A linha do editorial dos grandes veículos como TV Globo, etc., é uma linha editorial voltada para a elite, para a classe média. Nossa linha editorial é e sempre será voltada para o pobre. A medalha eu vejo como um reconhecimento público, que há suas ambiguidades, há sem dúvida. Assim como a questão do capital, que o André mencionou, também pode gerar ambiguidade. Mas o que acredito que seja um fundamento sólido desse processo é a maneira como ele se estrutura nas relações da construção da própria pauta, da própria forma como é feito, que já envolve um processo democrático. Então, como temos aí na base algo realmente e o reconhecimento ou o capital, não tendo essa base sólida, não desagregaria a estrutura. Eu acho que sobre essa questão, né, propriamente, eu acho que o Estado está sempre, né, sempre em disputa, né? Você está sempre disputando esses espaços e definir definir quais são os projetos, quais são as organizações que vão estar se organizando, né? Isso, nessas políticas públicas, de fato, faz uma referência a um processo democrático ou não. Então você vai fazer essa avaliação no momento, né, dessa ação. Não necessariamente o Estado, completamente uma vinculação com o Estado, eu acho que gera um problema. Depende desse processo, né? É, na verdade você independe do Estado para você se corromper, né? Exatamente, a pessoa pode corromper ideologicamente. Dependendo de quem for, qual for a meta da pessoa. Agora, por exemplo, eu vejo aí muitas organizações que suas lideranças, elas têm o objetivo de realmente crescer financeiramente, tudo mais e tal. Não vê isso como um projeto de vida para aquelas lideranças. E por outro lado, André, há um cenário que eu acho que é muito propício, um cenário internacional, que eu volto aqui àquela questão da globalização da economia, da globalização da miséria, da pobreza, da exploração da mão de obra de uma forma planetária. Isso também cria um ambiente novo que permite que você tenha, através desses meios, dessas mídias sociais, dessas redes sociais e das ONGs e OCIPs e OSs e outras organizações que surgem pelo mundo, não apenas no Brasil, você tenha instrumentos novos que podem te viabilizar, que não seja aquele velho esquema de você ir pedir patrocínio à Petrobras, patrocínio ao Banco do Brasil, patrocínio a uma grande empresa ou uma fundação para você imprimir o seu jornal, né? Não, olha só, eu acho que assim tem até pontuar, isso é um viés interessante para a gente conversar aqui. Cara, se você quer pegar um patrocínio da Petrobras ou do governo federal, de quem quer que seja, atualmente você faz isso através dos editais, eu acho que é super justo que você sente, monte uma equipe, escreva o projeto, tente enquadrar e tudo mais. E em algum momento as pessoas pensam assim, pô, mó burocracia, é tudo carta marcada. Não é, entendeu? A gente tem, eu já passei por 3 editais da Secretaria de Cultura que nós fomos contemplados. Então, assim, tem que sentar, tem que escrever, tem que aprender a fazer aquilo. Agora, em contrapartida a isso, isso é uma coisa que eu quero deixar, eu sempre quero deixar claro, que eu nunca vou desistir disso, da proximidade que a Agência de Notícias das Favelas quer ter com os seus colaboradores / mantenedores. Por quê? Porque eu tive uma formação teológica, fui missionário e vi uma grande missão que eu trabalhei, que é uma das maiores do mundo, recebendo recursos de pessoas físicas que apostam porque conhecem, estão ali no tete a tete vendo o que está acontecendo. Então eu super aposto nessa ideia de termos mantenedores. Nós temos pessoas físicas que são nossos mantenedores, que todo mês depositam aquela quantia no dia certo ali na nossa conta para que a gente possa contar com isso. E eu acredito que isso vai se expandir ainda muito mais mundo afora, para que o nosso trabalho possa acontecer. Então, eu acho que é legal você procurar a verba que está aí liberada. Por exemplo, a Petrobras, para cada projeto, eles vão distribuir 45 milhões no total, nesse desporte agora que está aberto até o dia 15, e para cada projeto até 2 milhões e meio. Então, se você escreve um baita projeto, entendeu? E manda para lá, você tem a oportunidade de fazer um trabalho legal. Está garantido por um ano, pelo menos. São 2 anos. São 2 anos. São 2 anos. Está garantido por esse período aí. O perigo da corrupção e da cooptação sempre há. Mas é a questão, talvez, uma das soluções, acho que o André apontou bem, é a solidez na proposta, né? E, sem dúvida, essa, também ter outras fontes que não apenas dependam do governo... Que não seja o Estado, né? Seja só Estado. Isso é... Teve um caso polêmico ano passado, não sei se vocês lembram, o professor Eduardo Vieira de Castro, professor que estuda a cultura indígena, teve um evento sobre antropofagia, ele se recusou a participar porque tinham empresas, que era a Vale do Rio Doce, que estavam em conflito com os indígenas. Ele se recusou a participar de um evento, Ele é muito rígido, né? É aquela coisa que o André falou antes em relação a outras pessoas que são muito rígidas. Uhum. Ontem eu tive aqui no debate também um que é muito rígido, que não aceita nem a conversa com o Estado. Não aceito nem participar de seminário promovido pelo Estado. Aí é brabo, né? Porque às vezes esses seminários, esses espaços, dependem. Se valem desse dinheiro, às vezes de uma Petrobras, de uma Vale, para construir um debate público que pode até questionar essas estruturas estatais. Exatamente. Você então, entra para questionar. Né? O hacker ativismo, né? Você entra para você de dentro começar a minar e questionar e brigar lá dentro e essa coisa. Agora eu queria continuar aqui na ajuda dos universitários e pedir uma reflexão sobre uma questão que eu acho interessante, que tem me ocupado, a preocupação, cada vez que eu vejo esse assunto assim, ele nunca é abordado especificamente, que é uma culpa que uma parte das sociedades dos países desenvolvidos economicamente tem em relação aos explorados economicamente e historicamente. Nós vivemos essa situação. Então eu vejo aqui, por exemplo, como coisas como Journey for Change. Né? Os caras vêm de lá do exterior, majoritariamente da Europa, cheios de culpa para conhecer favela, conhecer comunidades carentes, conhecer trabalhos de base no campo, conhecer até empresas genuinamente que lutam contra a burocracia, contra o Estado para se manter, porque são empresas que batalham demais para conseguir sobreviver aqui. E essas pessoas parece que carregam um certo sentimento. Eu não sei se culpa seria culpa, é muito religioso esse negócio de culpa, mas é um sentimento. Acho que é um bom termo, sim. Culpa é um bom termo, sim. Então vai lá, desenvolve. Tem um vídeo na internet, depois eu posso passar o link para vocês divulgarem na página, de um professor filósofo chamado Slavoj Žižek, que é um filósofo esloveno. Žižek, já veio aqui no Brasil várias vezes. Ele discute bem essa questão, colocando qual é o papel da caridade. Ele cita uma frase clássica do Oscar Wilde, que é mais fácil a pessoa ter compaixão do que pensar. É muito mais fácil sentir compaixão por alguém do que elaborar um pensamento complexo. É claro que a caridade, num certo sentido, ninguém é contra. Vamos dizer, pô, vim aqui participar de uma obra social. Nem isso, né? Eles vêm aqui, vão lá, dão um dinheirinho para as coisas. É aquele Oxfam, né? Aqueles grupos assim. Na verdade, né? Eles vêm conhecer. Vêm molhar a mão. Se compadece. Um pouco, né? Sujar a mão, pisar no barro. E se compadece. Aí, olha como é. Isso tudo bem. Não vou... Mas o problema não é tentar dar o melhor. É a questão é a seguinte: o que é melhor? Ele fala o seguinte: o que é melhor? Você prolongar a vida de alguém que está com uma doença terminal sem resolver a doença ou sei lá, fazer para quem não tem essa doença. Ele fala assim, no caso da sociedade escravocrata, que era melhor? Um escravo que tratava bem o seu escravo ou que normalmente tratava com crueldade? A gente tem que achar que o cara que trata bem o próprio escravo, ele é um benfeitor. Mas ele é muito pior, na verdade, porque ele torna legítimo uma coisa que é ilegítima. Então, o problema da caridade, todas essas iniciativas, é que em vez de ela transformar o problema, quer dizer, acabar com a pobreza, pensar de que forma, vamos ter uma sociedade igualitária. Não, ele cria um pequeno alívio. E perpetua. Perpetua, é. A verdade é que pereniza o problema. Problema. Diga aí, fala alguma coisa aí. Você provoquei os universitários, fale aí. É, sobre as empresas, você não, diz empresas esse, novas? É, sobre esse sentimento de culpa que essas, que os estrangeiros desenvolvidos têm com relação aos nossos subdesenvolvidos, pobres, explorados aqui. Você percebe isso? Você sente que existe esse tipo de sentimento? Como é sim, que você vê? É uma coisa que é constante de fato e que às vezes a gente sente até de uma forma ambígua, né? Porque há uma culpa que se canaliza, né, por formas diferentes, né? Mas de fato, há uma necessidade de investimento, né, nos países subdesenvolvidos, que acho que... Mas você pega, você acha que é culpa ou compaixão? É uma boa pergunta. eu sinceramente acho que é importante, você veja bem, né? Se a gente conseguisse distribuir a riqueza do mundo igualitariamente, seria muito bom, né? Uhum. Então, se pode distribuir, na realidade eu vejo, por exemplo, que o que pode mudar a nossa sociedade brasileira é a educação e distribuição de renda, que é uma coisa que inclusive esse governo tentou fazer mais do que Já vem tentando já há algum tempo. Exatamente. Mas... isso é uma coisa que é criticado, como a ideia de tô dando bolsa assistencialismo e tal, não sei o quê. Mas, cara, se você pensar que você faz uma economia crescer quando você faz isso, quando o governo faz isso. Agora, voltando, eu recebi muito como missionário pessoas de fora nesse ritmo aí de querer. Com esse perfil que você acabou de falar, eu acho isso fantástico. Pessoas que estão num outro patamar, né, de financeiramente, e que vêm para poder se doar. Se sensibilizam. Infelizmente, eu percebo que isso é uma coisa que vem caindo um pouco. Eu já vi isso acontecer mais. Agora, na verdade, também, André, no tempo que você via isso acontecer mais, esse hábito não era disseminado em nível planetário. Hoje, por exemplo, você vê organizações agindo na África, e na Ásia, mais intensamente. Você vê, inclusive, com o negócio da internet, a gente vê tudo uma bolinha, o mundo virou uma bolinha. Então você vê que existem ações específicas combatendo a prostituição infantil nas Filipinas, na Indonésia. Você vê que existem coisas que antes você não sabia que existiam ou sequer existiam. Então acho que por isso caiu um pouco, porque pulverizou, capilarizou essa ajuda pelo mundo inteiro. Eu aposto, porque a Agência de Notícias da Favela, na hora que a gente estiver em cada país do mundo e a gente tiver essas pessoas que têm mais recursos em determinados países de primeiro mundo, que possam colaborar com o trabalho que a gente faz com os países de terceiro mundo, vai ser fantástico. Então, eu super aposto nisso. Mas deixa eu colocar um problema para o André aqui, fazendo um pouco o lado do diabo. Tem uma questão que, assim, tem certas iniciativas. Eu acho que talvez a gente não esteja com clareza de definir esse perfil desse estrangeiro que vem e que deseja ajudar e colaborar. Certamente, um cara que colabora para a ANF, vem constrói uma atividade social, já não sei se é o perfil que a gente está falando aqui. Porque existe um perfil bastante forte de dessas redes de caridade, de auxílio e assistência, que eu acho que é bastante perverso e complicado. Por exemplo, uma coisa que você vê hoje em dia nas redes de café, para o Starbucks, você paga uma taxa porque uma taxa do café vem junto para ajudar as crianças. Você ajuda na educação das crianças na Colômbia. O McDonald's. McDonald's agora incluiu também uma política de aumentar o preço do produto para a caridade estar embutida no produto. Quer dizer, você já consome com um pouco menos de culpa. E você tem a Natura, por exemplo, indústrias que são ecologicamente limpas, entre aspas, e que, na verdade, elas exploram reservas. E há uma discussão, essa discussão que você levantou é bem interessante, porque você pode, de repente, estar recebendo ajuda material ou mesmo que não seja em dinheiro, mas o cara diz assim, eu pago a tua impressão do teu jornal, eu faço a impressão da tua camisa, qualquer coisa, e que não é tão legítimo, ou bate de frente, ou de alguma forma arranha esse trabalho que você se propõe a fazer. Você acha que isso é um risco? Já aconteceu? Como é que é? Eu acho que, assim... faz parte do jogo? Eu acho que tem... por exemplo, nós lançamos o Guia das Favelas, tá? Aí você abre lá na primeira página, você vê uma propaganda do governo do estado, que foi quem financiou a gente fazer o guia, fazer o aplicativo, botar o site do Guia das Favelas no ar e tudo mais. Aí vai falar assim, o André agora recebe o dinheiro do estado. Se vendeu. Não tem nada de se vender. tem que fazer um trabalho, e assim, na boa, eu não vou pegar, vou ficar cheio de pudor. Outros vão pegar e vão fazer um trabalho, e eu vou ficar a minha vida inteira ali parado sem fazer nada. Sem conseguir fazer, entendeu? É óbvio que tem determinados lugares ou empresas, talvez, cada caso é um caso, né? Cada caso tem que ser avaliado de uma maneira. Agora, assim, eu super acredito, por exemplo, é dinheiro do Estado, é dinheiro público. Então eu posso pegar sim. Não é o dinheiro que é do Sérgio Cabral, não é o dinheiro que é do Pezão, do Lindbergh, de ninguém. É o dinheiro público. É. E que está ali. Se eu não pegar, outro vai pegar, inclusive. Né? Essa é a questão que a gente tem aqui no Brasil, da crença, né, de que o dinheiro do governo não tem dono. Não tem dono. E tem dono, né? Somos nós. Mas, o André, eu acho que realmente temos níveis de discussões diferentes aqui. Uma questão que eu acho que é muito bem solucionada, pelo que você está falando aí, e quem conhece a ANEF sabe, é como o teu trabalho, o trabalho da Agência de Notícias de Favelas, consegue agregar forças, inclusive forças dúbias, como do governo, e fazer o trabalho da melhor forma possível. E legítimo no sentido de estar vinculado a uma transformação social, a um projeto de uma construção de sociedade mais igualitária, mais sem dúvida. Mas não, agora, o problema que eu acho que foi colocado é que há iniciativas, não é o caso da ANEF, sem dúvida, de colocar a situação do pobre, a situação da pobreza, como fonte de estimular certos sentimentos de culpa, certos sentimentos de compaixão. Aí eu até estou em dúvidas o que é uma coisa, o que é outra. E aí temos um problema, aí é um problema filosófico. Aí vem na nossa seara aqui do Fred, que é um problema filosófico. É assim, em que medida um sentimento, uma emoção reativa, quer dizer, que tem uma origem numa passividade, quer dizer, eu reajo passivamente, o Fred pode até me ajudar nisso, que ele é bom de Nietzsche, numa... pode se converter numa ação proativa, ativa, criativa. Até onde você está aplacando a sua consciência e até onde você pode realmente interferir no cenário que você está atuando? Como é que você vai ver isso? Como é que você vê isso? Eu acho que é uma questão muito complexa. Claro, mas então vamos começar. Vamos já lá. Que ela é complexa, como é que você vamos vai começar por algum ponto dela aí. Sobre a reatividade e a proatividade. Uhum. Eu acho que você tem uma ocupação do espaço, uma reocupação do espaço com um processo histórico específico, né? No Brasil e nos países e tudo mais. E eu acho que essa ocupação do espaço supõe-se que ela se desenvolve por uma ação, a proposta é que ela se desenvolva por uma ação democrática, né? Por uma democratização. Então, se você tem esse processo acontecendo, né, dessa forma, num país específico, você tem um desenvolvimento democrático, por assim dizer. Então, vou tocando na questão da culpa e da compaixão, da reatividade, da proatividade, da criatividade, né? A criatividade é exatamente a própria... É a própria forma do desenvolvimento. Mas você acha que a culpa pode ser fonte, por exemplo? Você acha que não tem culpa nesse caso, não tem culpa, porque se você faz desenvolve o trabalho participando junto com esses grupos e produzindo junto, você não é necessariamente uma culpa. É uma relação de uma relação de... Cooperação. É uma relação social, uma cooperação. Você está construindo, né? Você está construindo, na verdade. Construindo, você não está aplacando apenas a sua consciência ou passando um verniz aqui numa situação qualquer que já existe, esse tipo de coisa. É verdade. É. Como eu sempre. Eu queria voltar aqui uma questão, André, porque você citou o exemplo do Guia das Favelas e é um exemplo bem ilustrativo disso que eu vou colocar, dessa situação, porque você citou como patrocinador o governo do estado. E o guia é o Guia das Favelas. E o governo do estado é o idealizador, implementador e patrocinador das UPPs, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, essa política de segurança pública que hoje é fortemente questionada, sempre foi nas favelas, mas era aplaudida cá embaixo. Agora ela é também criticada aqui embaixo. Então, eu vou inserir mais um dado nessa questão, que é o seguinte: algum tempo atrás, quando o Ike Batista desabou lá do alto do BNDES, ele disse que não podia mais dar o dinheiro, milhões e milhões de reais, para sustentar a UPP, como se a UPP fosse um presente dele para a sociedade carioca, com vistas à Copa do Mundo e às Olimpíadas, essas coisas. Como é que você lida num cenário desse? Você argumentou: se eu não pegar o dinheiro do governo do estado, alguém vai pegar e vai usar e eu vou ficar de braços cruzados. Bom, ao mesmo tempo, você tem uma questão aí que eu estou inserindo, que é uma questão ética. Como é que você lida com isso? Não, mas por que que nós lançamos o Guia das Favelas? Porque eu tive a oportunidade de entender que eu posso encaminhar para as favelas o turista, a pessoa que quer conhecer e tudo mais, diferente do que acontecia no passado, porque como é que a agência de notícias de favelas ia encaminhar alguém para chegar dentro da favela e ter um bocado de gente armada vendendo droga e tal, e violência, a polícia podendo chegar a qualquer momento, trocar um tiro, pessoa ser baleada e tal. Então, com essa política de pacificação que aconteceu, que eu não vou dizer que foi a melhor coisa do mundo, porque a gente já viu esse filme antes, a gente já sabe por quê, que é porque aconteceu essa política de pacificação, que foi por conta dos grandes, dos mega eventos, etc. Também por conta dos investimentos dos investidores que queriam entrar dentro dessas favelas para poder o pessoal começar a pagar conta de luz, ter a net, etc, etc, etc. Mas é um fato que você devolveu à população. Hoje em dia talvez esteja voltando um pouco mais a ser aquilo que era antes, mas devolver um pouco mais o direito de ir e vir. Você pode ir lá em Manguinhos, sentar na choperia e entrar mais tranquilamente do que ano passado, que você chegava lá, você já era questionado onde é que você está indo e tal, não sei o quê. Não que você não seja também, pela própria polícia que está lá, mas é fato que houve essa, essa possibilidade. Então o Guia da Favela só pôde acontecer pós-pacificação, tanto é que nós colocamos 11 favelas pacificadas no Guia das Favelas. Então, por que não, se aconteceu assim, o governo do estado fazia a propaganda dele, entendeu? E assim, legítimo, não vejo ilegitimidade nenhuma nisso, porque foi de fato por conta da UPP que, agora, óbvio, né, de anteontem para ontem, um rapaz foi baleado 2 horas da manhã na Praça da Concórdia por policiais, entendeu? Está no hospital, foi baleado e os caras foram embora, dizendo: vamos embora que vai dar M. Né? Foi o que os moradores ouviram falar, porque os moradores ficaram revoltados do que aconteceu e foram para cima do policial. O policial só faz isso de ir embora dizendo que vai dar M quando ele vê que fez realmente uma M e que a população se revoltou. Então a UPP está ali e as coisas estão acontecendo. Óbvio que também, vamos falar, né? Talvez num ritmo um pouco menor do que acontecia antes. Porque muita gente morria, muita gente era baleada, muita gente... Sempre foi assim. Hoje talvez num ritmo um pouco menor. Agora, essa política de pacificação é uma política de controle social que a Vera Malaguti já citou e outros estudiosos da academia já citaram, que é uma política de controle social, controle dos pobres. Fiquem quietinhos aí, senão vocês levam palmada. É verdade também que você tem uma política social que essa questão da população se voltar contra a polícia militar que faz M, como você diz, isso encontra uma força, um respaldo social na sociedade de uma forma geral que antes não se encontrava. Antes, as pessoas eram tratadas mesmo, o favelado era tratado como favelado, excluído. Você não podia, não tinha direito nenhuma, coisa alguma. Hoje, tem um vídeo que está hoje no Facebook, um vídeo absolutamente amador, que mostra um cidadão de uma favela sendo abordado pela polícia de uma forma agressiva e ele reagindo de forma agressiva e não deixa a polícia botar a mão nele, entendeu? E ele sabe, a polícia sabe, todo mundo sabe que está sendo filmado aquilo ali. Então, porque está sendo filmado com o telefone de pertinho. Então, tudo é muito... essa coisa é muito clara. Tá? O jogo está mudando. E está mudando para melhor. Agora eu concordo com você uma coisa. É muito lento esse processo. Podia ser mais rápido. Agora... Parte dessa mudança está intimamente ligado ao trabalho não só do André, mas de outras pessoas que têm feito esse trabalho de fazer com que o morador da favela seja uma espécie de repórter, uma espécie de jornalista, que também a tecnologia permitiu isso. Não é só uma questão social, também é uma questão tecnológica. A tecnologia ampliou essa possibilidade. Como é isso, André? Como é que foi esse processo? Você que está com 13 anos de agência, como é que foi esse processo de instigar a pessoa, provocar a pessoa a ela produzir material? Quando a pessoa se percebe, né, que ela vira autora, né, a pessoa tem um incentivo, ela vê que ela está sendo ouvida. A pessoa nunca foi ouvida, as coisas, as violações de direitos humanos sempre aconteceram, as pessoas, a população da favela sempre foi maltratada, né, de várias maneiras, inclusive com o próprio esquecimento do Estado, que abandonou essa população há mais de um século. Então, quando ela se percebe que ela tem força por poder falar aquilo que ela tá falando, agora assim, a gente... Com esse processo de democratização que aconteceu, a Agência de Notícias Favelas, quando nós lançamos a Agência de Notícias Favelas, não tinha Observatório de Favela, não tinha Viva Favela, não tinha CUFA, não tinha nada disso. Tudo veio depois. Então, eu sou muito feliz por poder ter incentivado outros movimentos, outras organizações. Mídia Ninja é uma coisa super recente. Que bom que existe hoje a Mídia Ninja, essa galera toda filmando. Mas é uma coisa muito recente. Agora, eu também... primo, como jornalista, para que a gente faça um trabalho cada vez mais sério, né? Porque, por exemplo, eu vi uma filmagem de um pessoal, que eu não vou citar o nome aqui, em que o cara parava na frente do policial no Maracanã e falava assim: mas vem cá, poxa, deixa eu quero passar aqui, eu sou imprensa, não era, não, assim, era um mídia ativista. Eu sou imprensa, onde está o direito de vir? E aí começava a gritar com o policial, sabe? Isso eu não aprovo, porque eu, como jornalista, inclusive, se eu tivesse credenciado, se ali não fosse o lugar de passar, eu tenho que saber qual é o meu espaço. Você tem que ter os limites de todas as profissões. Inclusive, eu faço restrições até o uso de câmera escondida. Eu acho, por exemplo, que imprensa, se ela está agindo como imprensa, ilegitimamente, que é o papel dela, ela tem que estar com a câmera vista mesmo, tem que mostrar a cara e tem que entrar com aquele colete escrito imprensa. Olha, vou te falar uma coisa, eu tenho alguns padrões éticos também. Eu sou muito amigo do Caco Barcelos, sou personagem do livro dele, do Abusado, ajudei ele a escrever. É uma pessoa que eu super respeito, e ele não usa câmera escondida. É um dos melhores repórteres investigativos do país e não usa câmera escondida. Então, quando você é jornalista e você está fazendo uma matéria, você está trabalhando, você tem que falar: olha, não, eu estou aqui trabalhando. Exatamente. Eu tô aqui... Porque você, inclusive, você reforça a sua posição. Eu acho que você, diante daquela pessoa que você está investigando, quando você chega ostensivamente, você intimida e você mostra que você está exercendo sua função. Se você chega subrepticiamente, se você chega com uma câmera escondida numa caneta, que a tecnologia hoje permite tudo, então você enfraquece a sua posição, entendeu? Eu acho que o discurso reconheço nesse sentido também. Acho que o trabalho do jornalismo, num momento onde todos podem produzir matérias, produzir filmes, se torna ainda mais importante. Porque se a gente vive hoje em dia num banho da informação, num afogado de tanta informação, falta critério. É verdade. E o jornalista, o trabalho de vocês, acho que aí todos vocês, é muito importante porque se torna a fonte de critério, não apenas fonte de informação, porque hoje em dia qualquer lugar é fonte de informação, mas o jornalista se torna fonte de critério para trabalhar com informação. E mais ainda, André, a gente vira uma fonte de critério num meio que é dominado pela mídia hegemônica, em que o critério é oposto ao nosso. Então isso é muito difícil de você, isso que ele falou é importantíssimo. Quer dizer, o que você pode botar na sua agência que você sabe que é verdade mesmo, que vem, que os jornais publicam em verdades o tempo todo. Eles não têm compromisso com verdade, agora você tem, não é? Eu tenho. Inclusive assim, a gente tem, eu primo por essa ideia de ouvir sempre os dois lados e tudo mais, mas nós na agência de notícias, como nós temos uma linha editorial de dar voz aos pobres, o que a pessoa da favela falar, a gente tem que colocar. Isso é uma coisa que é... A gente pode até colocar também uma outra fala. Mas você já teve problema de colocar alguma coisa que veio da favela e que não era verdade? Ou que criava problema para outras pessoas? Olha, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Porque qual é aquilo que a pessoa está falando de fato aconteceu? Eu vou sair colocando só porque a pessoa me falou, entendeu? Eu tenho que ouvir mais. Isso é um papel do jornalista que eu não abro mão dentro da agência de notícias. Eu sei que de vez em quando algumas pessoas vão lá e publicam aquilo que elas ouviram falar, mas isso é uma coisa perigosa. Delicada. Agora, assim, o legal que eu vejo que a agência de notícias está plantando cada vez mais é que, por exemplo, teve um rapaz que há 4 anos atrás ele estudava com Rafael Guenin filosofia, e ele publicou e me deu um boom na publicação dele. Aí agora eu recebi, ele sumiu do mapa, nunca mais publicou nada e tal, e aí agora eu recebi um e-mail dele dizendo que ele está cursando jornalismo e que ele quer voltar a ser colaborador, que foi a agência de notícias das favelas que incentivou. Exatamente. Então, é a nossa função. Não, sem dúvida, isso é muito interessante. Nós estamos caminhando para o fim do programa já, você vê como é que passa rápido o tempo, né? Também o Frederico não para de falar, bicho. Ele não falou, mas presta atenção, cara. Mas aí eu queria... Essa é a função filosófica da escuta. É o observador, né? É o observador. Olha, o Fred, ele escreve também na agência de notícias das favelas, né? Além de ter trabalhado, né, na estrutura física nossa e tudo mais, mas escreve, aconselho a galera a entrar lá e ler os textos pois dele. Pois é, isso aí, para encerrar, eu queria que você dissesse o seguinte: quem é o público da agência de notícias da favela? Quem é que lê as notícias que saem, além de nós, evidentemente, que por obrigação até temos que acompanhar? O legal disso é que a agência de notícias de favelas, ela serve como uma rede de várias pessoas que estão dentro das favelas, que vão publicar e vão também ler aquilo que está acontecendo em outras favelas. Então esse é um dos papéis fundamentais, que é formar uma grande rede, que eu espero que seja mundial, para que pessoas do mundo inteiro e de favelas do mundo inteiro possam entrar e se identificar. Os problemas são muito semelhantes, né? Não, André? São muito semelhantes, e justamente a nossa ideia é mostrar o que dá certo num lugar, que pode dar certo no outro, que não dá certo, que também provavelmente não vai dar certo no outro, né? Então, mostrar isso e fazer com que essa grande rede aconteça, mas não só o pessoal da favela, porque se você digita favela no Google, a primeira coisa que vai vir vai ser agência de notícias das favelas, por causa do ar, né, da primeira letra, e você vai poder ter um vasto instrumento de pesquisa ali, com mais de 5 mil textos publicados ali da agência de notícias das favelas. Legal. Bom, para encerrar, Fred, eu queria que você fizesse uma despedida, depois o Guilherme e por fim o André. Legal, muito legal participar do programa, participar da agência. Acho que salientar esse aspecto da divulgação da notícia, né? Da notícia popular que você faz, você desenvolve isso, dá um acesso, né, que é amplo, com muitos colaboradores, as pessoas vão publicando ali e tem acesso a notícia, né? Eu acho que isso é fundamental e é um trabalho que é muito bom fazer parte. Assim. Legal. Você, Guilherme? Opa! Então, é muito legal esse eu agradeço também essa possibilidade de estar falando sobre isso aqui. O que eu vejo, o professor Milton Santos, para citar mais um acadêmico, ajuda mais um universitário, o professor Milton Santos. Bom, por enquanto você só está citando gente boa. Gente boa, é. Que gosto, trabalhou muito essa questão da globalização no final da vida, né? Um cara assim que. Muito, um grande intelectual, talvez os mais importantes do último século. Ele colocava que a. Isso era um ponto que até eu queria provocar depois, outra ocasião a gente poderia conversar mais sobre isso, que a tecnologia permitiria quebrar um pouco esse monopólio da informação que tinha se formado. E de que ele enxergava nas comunidades pobres, nas comunidades periféricas, uma rede de solidariedade. E eu, embora ele no final da vida parecia um pouco profeta, falava, era meio obscuro, acredito que isso de alguma maneira esteja já começando a se formar. E instrumentos como a ANF, eu poderia pensar como um instrumento desse processo de uma construção de uma rede de solidariedade. André, para você encerrar agora. Então, eu sou muito feliz por poder estar aqui com vocês e agradeço mais uma vez ter vindo aqui no programa. Já está marcada a solenidade? Não, ainda não está marcada, não. Mas em breve nós vamos estar divulgando no nosso site. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, entra aí em www.anf.org.br, Agência de Notícias das Favelas.org.br. Também estamos no Facebook, estamos chegando aí a 10 mil curtidas, 10 mil pessoas que estão acompanhando aí. Temos um grupo de discussão de colaboradores também. Arroba Notícias Favelas é o nosso Twitter. Tá? E é um prazer estar aqui. Se quiser entrar em contato conosco, é só também passar um e-mail, contato@anf.org.br. A nossa missão é democratizar a informação das favelas. E também falar do livro que eu lancei há pouco tempo, que é o Perseguindo um Sonho, a história da fundação da primeira agência de notícias favelas do mundo, que pode ser comprado pelo site também. Também pelo site. Há 13 anos começou esse trabalho, né? Quase 13 anos. 13 anos e são 22 anos que eu abandonei a carreira de fuzileiro naval para me tornar missionário e hoje jornalista. Mas tem cara de fuzileiro naval até hoje, né? Tem, pior que tem. Isso já me deu alguns problemas. Mas vê isso tudo lá no livro. Compra o livro que vocês vão saber essas histórias todas. André, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer também ao Guilherme, ao Frederico. Uma ótima sexta-feira para você que acompanhou o nosso programa. Também um bom fim de semana. E segunda-feira, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.